Vicente. Chame torre 1-8 decimal 6. 18-6, chamará pastor. Estacionamento 3-1-1 para o lote, curve à esquerda na proa 130, reporte estabilizado. Esquerda agora, 130, reportará estabilizado. Estacionamento 6-1-9. Vai pedir o 080, voo no 888. Voo no 888, desça para o 070, está ultrapassando o tráfego agora. Já cruzando 065 para o 050. Positivo, tá, para o 070, tem o tráfego onde quer. Sim, está funcionando já. Já Bravo, já vai iniciar o cruzamento na cauda do asa que acabou de cruzar, senhor. Gente, Tango de Bravo, ao interceptar a linha do litoral, chame o controle, 120.8, meu voo. Quando interceptar o litoral, chamará o controle, 208, Tango de Bravo. Quem é o comandante, Tango de Bravo? É o Lion que está falando, senhor. Ok, Lion, abraço. Pastor 3-2, você está precisando do localizador. Pastor 3-2, continue a aproximação, aguarde pista livre, sem chuva, vento 100 graus, 15 nós. 1-0-7-2, solo aos 2-2, chame no 2-1 da Simonada. Beleza. Solo 1-0-7-2. 1-0-7-2, está aqui alfa, é ponto da Chilete. Alfa, ainda de dentro. Asa 42, nós notamos que deram autorização de táxi, nossa posição aguardando. 4299, aguarda a posição? Afirma. Alô. 060, gol no 882. Tua 32, copiou a tua, hein? Copiou e cotejou. Que não escutei o seu cotejamento. Já visual com campo? Afirmativo, tá visual. Pois, duas aeronaves viraram quase ainda. Estacionamento 209. 604. Só alterna com 5-4 de autonomia para a taxa. 1-3-2, pedido pelo B, eu tô 363, tá aqui ainda, ponte para dar 1-0-2, 262, que legal, 1-0-2. 2-6-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Schneider 63, dono. É, bom posto. Controle Salvador, bom dia. Papa Romeu, Tango India Bravo. Tango India Bravo, prossiga para o controle. Tango India Bravo, decolada em imagem, aceitou cruzamento. Está no corredor Axé. Passando agora por Patamares. Vai com proa de Valença, o Tango India Bravo. Tango India Bravo, manterá o meu pés até Valença? Positivo, tá mantendo no momento 500 pés, Tango India Bravo. 500 pés, é poste no farol da mar. Positivo. Gol 988, ciente, agora vai descer, desça para 2 mil pés. O ajuste é o 9022, é poste estabilizado localizador. Para 2.022, gol 988. Controle Salvador Azul, 9131, Nicolado, 2.500, Napuca. Gol 9131, contato radar, subindo para o 370, sai da Puca. 370, Napuca Azul, 9131. Controle, o Mastro, 5 para 3 mil pés, vai chamar da 2 2. 750 pés. Gente, sem chuva, pista molhada, reporte visual. Schneider 63, o nono. Sem chuva, graças. Schneider 63, o nono. 3-3 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alternando Campinas. 3-8-9, centro de dados, aguarda. Guardando. Avistou com 1.300 pés, o Schneider 63 ou 9. É 3-1-1. Aguarde pista livre, vento 100 graus das 15 horas. Guardando a pista livre. Oceanair 63. Pastor 3-2, isso. No solo 27, agilize liberação à esquerda no pátio militar. É o estacionar, frequência livre. Livre táxi, você pode dar através do 612 ao TAM 359. Não, na pista 10 livre, pouso autorizado. Livre pouso, 90, 63, 9. 9-2-3, tráfego nacional. Ah, em 2 da vinha, após a mesma linha, tem, cabeceira 10. Vai retornar para o falador, Tamir Bravo? Negativo, vai continuar de sair. Se você mudar, vai procurar o espaço para poder passar. Gente, na boa de Paripe, mantendo 500 pés. Tamir Bravo, mantenha os corredores na boa de Paripe. Paripe pelos corredores. Azul ligando o quadro de Índio, peço após meio motorizado para chegar aqui. 8.6. 18.6, 9.8. Vai, chama aqui. Vai. Porém, mantém como número 5 agora para decolar em Salvador. Aí você vai deixar ele. Firma! Obrigado. Através do 612, eu tenho 3849. Reposição aguardando o 3859. Vai manter a posição 3859. 50. 050 na chegada à Mari, após a posição Paboy, solicita adesivo à esquerda para evitar formações. Gente, voar ITAP e ajudar, autorizado. Gente, pro ITAP, descendo para 050, 982. Tango Índia Bravo, confio para o controle de intenção. Gente, mas irá prosseguir para Valença, tá bom? De novo no repórter da Juliette. Reportará antes da Juliette. Oceanair 63. Já foi solicitado, tá? Entendo. Do 9131 no chame Centro Recife 12685 até 95.45. 2685-2545, graças ao avião 3. Tango Índia Bravo, confirma, após virar para Valença? Reforço, gol 988. Gol 923, veículo aos 31, chame 120-8, controle de gol. 208, grato. Para o colo, Guardião 22. Gente, Guardião, Pro Nordeste do Corredor Forte, chame controle 120-8, com gol. 120-8, grato, Guardião. Passa 1600. Cola 923, contato radar, subindo para o 360, após 2000 pés, direto Lida. 360 após 2000, Leda, 293 agora. Número Gol 982, está marcando a proa 0.35, vai estar formações após, vai a proa no Itap. Gente, é porte a proa no Itap, Gol 982. Portará Itap novamente, 982. Alô, Guardião, bom dia, Guardião 02. Guardião 02, bom dia, mantendo condições visuais, irá passar 70 milhas e após irá retornar para Salvador? Não, mas vai realizar a operação no local, deve retornar ainda hoje. Gente. Guardião 02, desculpe, mas estou ficando só afastado a 70 milhas. É afirmativo, afasta 70 milhas a Nordeste para uma localidade de nome Esplanada, Grupo de Zulu. Gente, o senhor irá pousar nessa localidade, já pode ir a retornar? Afirmativo, vamos pousar lá no nosso quartel, no Companhia Independente, Policiamento Especializado. Já desconfirma para o controle? Confirme. O senhor falou que irá pousar na localidade, eu não compreendi. A localidade chama Esplanada, local de pouso é o quartel da Companhia Independente de Policiamento Especializado. Condições de passo estimado para o pouso? Eu estimo o pouso aos 1 a 5. Já é o leito após direto. Firma estimado? 1 a 5. 1 a 5? Em mais 4, 4 a 5 minutos. Pista livre, vento 100 graus, 15 nós. Gente, aguardando pista livre, batendo bravo. Número 7, protocolo de novo. Gente, ó, cara. Janet 6312, clear pushback and track, clear pushback and track. Clear pushback and track, 312, call back and track. 5312, 312. Trip 5494, voe Mari para a chegada Mari, aguarde e reposte né, do ideal para a descida. Oxê, Mari, passa aqui para a dona, vamos tomar ela para a após o gol, prossegue Mátio Índia com 0.118.12 para 3.259. Troy Salvador, bom dia, tá 3661, isso, saída da El, cruza 2000. TAM 3663, vou para o 320, após 2000 vou direto líder. Subindo para o 320, o TAM 3663. Possível da presente voar direto Lena? Logo mesmo? Direto Lena, o 3663. Ponte para Dono 02-2682, é controle. É, para evitar formações, solicita manter a Pro 90 por mais 10 milhas, após tem condições de voar o Sierra Victor 366. Gente, mas o procedimento ele é X-Ray, o senhor quer fazer o I? É, gostaria. A gente vai na Proditap aguardando para voar o Sierra Victor 366. Proditap aguardando 366, o 982. Siga a descida para 2500 pés, o ajuste é 1022. 1022, desce até 2500 pés, o 982. Gol 1923, chame Centro Recife, 1251. 251, terei uma alternada, excelente. Alterna, 13625. 3625, obrigado, 923, chegou. Deus, né, 629, não é tempo. Mike Eco Bravo, solo 38, chame no 21 nesse momento. We have 111 calls on board alternating Natal with 4 hours. Chenette, you want to go to the site via 801, maintain position AB, gate 06. Apple 1 and maintain position AB 06, 631. Mike Bravo na Delta, aguardando a instrução. Mike Bravo, Fiat 43, e frente pelo 43, reporta a saída do 43. Para ingresso para o Mike Bravo. Frente da Fiat 43, reportará a saída do 43, Mike Bravo. Aos 4-0, controle 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 4299, cruzando 1500 pés. Azul 4299, contato radar, subindo para o 360, após 2000 pés, voe Leda. Após 2000 pés, direita Leda, o azul 4299. Bom, 982, está apurando o Sierra Victor 366. Descendo para 2500 pés, reporte estabilizado. 2500, reporte estabilizado. Guardião 02 a controle. Trip 5494 para o desça para o 050. Descendo 050. Guardião 02 a controle, Salvador. Está 2-0 milhas afastadas. 38 em Plaza Lima, tem capitão. Vai a Inter, salvo, com o ponto 1-0, Copal, 1-9-6, 1-0. PSX vai a Inter, Alfa, moving point runway 1-0, 18-6, Tower, 1-0, 2-2-6-3-1-2. Mike Bravo, apoia 2 da Avianca, através do 612, táxi a livre reta, autorizado, ingresso, 4. Táxi a Lima, mais a posição de Quebec. Canal 6729. Colina de sola após cara no taxi da guarda, autorizado para o chefe canal contato. É no controle, 120-898. Boa noite, obrigado. Amadora Chanel 6211. 211, contato radar, subindo para o 360, perfil da DAE. Perfil da EL 360621. Para o CA Vitor 366, está autorizado o INS Whisky 982? 982, autorizado. Autorizado o INS Whisky, vai descer com a minha carta, 982. Vindo para 2500, aguarde 600 para todos. Vai guardar. Estrela 3 no projeto da EL para o 6219. Nem mantém a capitão. Para voar da EL. Sim. Pode manter o perfil devido à aeronave na mesma saída e o mesmo nível 360? Sim. Já tem que a frequência do controle. A frequência da torre 1-8-6. 982, chame torre 1-8-6. Nove oito dois, controle. Posso ligar? Torre, 1-8-6. Bom dia, 18-6 com a torre, 982. Aqui, como é que está a busca de estacionamento? Aqui, autorizado, busca a portagem, beleza. Fala na aeroporto. 359, contato radar, vou para o 360, perfil da Arbor. 360 na Arbor, 3859. Final do INS Whisky, da 1-0. Baixada e trabalho. Chegou no 982. Chuva leve sobre o campo, pista molhada, reporte visual. Vento 100 graus, 15 nós. Reportar na visual, 982. Siga, Guardião 02. No atraso da Liformar, frequência livre da coordenação até o retorno. Pode deixar via Quebec, pista no 7, reporte livrando na base, na Quebec. Só do final, a previsão pro 7-7-2-9. O 6-7-2-9-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2 nós. Livre, pouso, 1109, 82. Charlie, hold position, Oxen. Passaria 2223, decolou 2,6, sem meu controle, bom voo. 1-2-0, vai estar o braço. Salvador, bom dia, passaria 2223. Passaria 2223, contato radar, sobrando para o 260, perfil da Arbo. Arbo, exceção 260, 2223. Line 9, 10 to 8, turn 810. Tipo em cima 4-9-4 estabilizado? Quase, no glide. Localizador já tá. Que bom. Chame em torre 1-9-8, decimal 6. Tá vendo? Ei, beleza, hein? 18-6, tchau. Tchau, bom pouso. Estou o trip 5-4-9-4. Trip 5-4-9-4. Bom dia, reporte visual com campo. Vento 100 graus, 14 nós, chuva e pista molhada. E aí, camarada? 6312. Ibonet 51, contact top do control 120, decimal 80. Good flight. 120, decimal light 6312, see you next. Flip 47, taxi via Juliet, 81, India, 4.190, call tower, 1 and 8, 1 6, 8, 1.